tem carne na brasa. Avisa os maloqueiros que o frevo é lá em casa. Mas se ficar doidão, não durma na estrada. Formiga que cria asa, perde o caminho de casa. A serva já chegou e com ela as cocota. E quem não toma serva na gela tem água e coca. O frevo tá lotado e os vizinhos se incomoda. Amanhã é outro dia, eu quero ouvir só as fofoca. Rap nacional é o que quero ouvir. Não tô preocupado, essa noite eu vou curtir. Tem uns parceiros chegando, é noite de agitação. Aqui não cola comédia, só mano sangue bom. Quem passa a tela observa todo o movimento. É só colar com nós, demorou cair pra dentro. Num canto a diretoria, no outro os firma forte. É frevo de maloqueiro, mas sempre esperto com os bot. Hoje tem frevo lá no meu quintal, e os vizinhos hoje passam mal. E DJ liga logo o som, virou um rap do bom, e o frevo já começou. Mulher gostosa hoje tem, os moleque colou. A serva lá no fez, eu sei que já gelou. Rola um sacode que o barraco vai cair. Eu vou perturbar e os vizinhos não vai dormir. Eu já liguei pras minas, eu já marquei os esquemas. As donas tá descendo e o frevo vai ser problema. Prepara o quarto porque hoje a noite vai render. Muito sexo até o dia amanhecer. Barraco banda é assim, a gente toca o terror. Churrasco e serva gelada, a noite só começou. O freezer tá lotado, pode beber a riveria. Tem bira pra chapar a noite toda até o outro dia. O frevo é louco, é assim, assim que tem que ser. Começa às 10 e vai até o dia amanhecer. O som bate pesado, o grave treme o barraco. Aí que o frevo pega fogo e nego fica alombrado. Os vizinhos ficam puto e pedem pra abaixar. Agora que eu incomodo o volume, eu vou aumentar. Os cana passa de frente, telando o movimento. Eu acho que eles querem é curtir, cair pra dentro. Hoje tem frevo lá no meu quintal, e os vizinhos hoje passa mal. E DJ liga logo o som, virou um rap do bom, e o frevo já começou. Mulher gostosa hoje tem, os moleque colou. A serva lá no fez, eu sei que já gelou. Rola um sacode que o barraco vai cair. Eu vou perturbar e os vizinhos não vai dormir. Hoje tem frevo lá no meu quintal, e os vizinhos hoje passa mal. E DJ liga logo o som, e rola um rap do bom, que o frevo já começou. Mulher gostosa hoje tem, os moleque colou. A serva lá no fez, eu sei que já gelou. Rola um sacode que o barraco vai cair. Eu vou perturbar e os vizinhos não vai dormir. Essa música no rapbrasilia.com.br.